Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e minhas duas únicas fantasias de carnaval foram agente secreto, que significa uma camisa social e uma gravata borboleta, e eu mesmo, a pior desculpa para não se usar fantasia. Aqui é o Tucano, e eu quero deixar bem claro que essas histórias que a gente vai contar passaram antes de eu ser um cara comprometido, hein? Já deixa claro. É, pra evitar aqui problema. Aqui o JP, eu nasci no domingo de carnaval. Que bonito, você lembra disso? Não podia deixar de ser diferente, né, cara? Aqui é o senhor K. Eu gostaria de dizer que eu já vi o Clóvis Bornai pessoalmente. E patiu. Aqui é a Zagal, o Jovem Nerd tá mentindo. Eu já vi ele fantasiado de Neo do Matrix. Que isso? De onde tu tirou isso? Ah, eu tenho a foto guardada. Ah, é verdade! O meu tio... Ah, começou! O pai do Lagarto... mitológico chegou, tio. Chegou no hospital pra me ver quando eu tinha nascido de sarongue de havaiano. Muito bem, vocês já perceberam que o nosso papo hoje não poderia ser outro. Estamos entrando na a maior festa popular do Brasil, Guaranil. Carnaval! É hora de carnaval, é hora de dedinhos para o alto. Todo mundo morreu? Não, que homem. Na verdade, ficou todo mundo esperando você cantar pegar. Tá bom, então. Então vamos falar de nossas histórias insólitas de carnaval. Isso vai ser um Nerdcast meio de nostalgia, né? Lembrando as histórias de carnaval. Eu não tenho nenhuma, mas tudo bem. Fica por conta de vocês. E-mails. Canelada. Canelada. Tudo bem, vamos ler nossos e-mails rapidamente, muito rapidamente, porque está gigante, né, o Nerdcast Carnaval. Então, recados, apresente o Nerdcast para 5 amigos seus. Mais uma vez, o desafio do Azaghal. O desafio do Azaghal feito pelo Jovem Nerd, que está atrapalhado. vamos lá, primeiro e-mail, Azaghal. Antes disso, do primeiro e-mail, eu tenho que falar que nós achamos a quarta cavaleira... Ou Amazonas, seria no caso, esqueceu. Do Apocalipse. É verdade, esquecemos de comentar isso. Ah, peraí, as três primeiras, quais eram? Sim, as três primeiras eram a Lindsay Lohan, uh-huh. A Paris Hilton, isso. E a Sapa Britney Spears. É isso! É as três cavaleiras de sem calcinha, né? Sem calcinha. E aí apareceu a quarta. É verdade. Que deve estar vindo de Ferrari Vermelha, que é o cavalo que vai levá-las para a destruição do mundo. E a Denise Richards. Quem diria Denise Richards? Que, segundo o Mora Abad, gosta da coisa. Olha que beleza. Muito bom, muito bom. Mais uma para o time. Está completo. O Apocalipse está engatado. Está em andamento. É, então aproveitem até 2012. Vamos Sim. lá. Fernando da Rosa, Floripa, 16 anos. Estou lhes enviando este e-mail para dar uma canelada no Azaghal. Eu acho. É. O cara que começa meio assim, ele vai tomar bonito. Pois ele ou alguém falou continuismo em vez de continuação. Se você procurar no dicionário, continuismo simplesmente não existe. Ou seja, o imperador da Oceania cometeu uma gafe. Ou o dicionário mente. Na verdade, assim, continuismo é um termo cinematográfico. Você se referiu ao termo cinematográfico de continuismo. Sim, a gente tá falando de cinema, não é? Que era a... As pessoas têm que entender o contexto. Calma. O continuismo é a arte... do cara fotografar e documentar como a pessoa está vestida, como estão as coisas dispostas na cena. É, Rosa, deixa eu te explicar. No cinema, não tem só atores e diretores. Tem outras pessoas por trás daquelas malditas câmeras. Exato. E um deles é o continuista. Exatamente. E o continuista faz o continuismo. Exatamente. A continuação, quem faz são os atores ruins. Exatamente, porque na próxima cena tem que estar tudo igualzinho e o cara tem que documentar isso. E pra complementar, continuismo existe no dicionário, Aurélio, querido. Roberto, 27 anos, trabalha numa agência de publicidade em Contagem, Minas Gerais. Olha, Big Shopping, o shopping de Contagem. É? Eu fiz o site do Big Shopping. É horrível, é culpa do cliente, mas tudo bem. Roberto, 27 anos, ok. Você trabalha numa agência de publicidade, né? Veja aí alguma coisa, um anunciante aqui pro Jovem Nerd. Podemos, né? Ou será que ele é contínuo na agência? Vamos lá. Dia após dia, o papo mais presente do almoço era o tal do Nerdcast. Depois de incontáveis crises de riso dos colegas, resolvi visitar o Jovem Nerd. Estranhamente, procuro evitar certas novidades. Eu também. Acho que estou me transformando num velho ranzinza e não consigo absorver mais tanta informação. Daí, se eu não gostar da novidade, terei trabalho à toa e desperdiçarei meu tempo. 2, já se gostar, será mais uma coisa para ser viciado e terei menos tempo em diante. Coisa de megabog estressado. Porém, de tantos caros colegas insistirem no almoço que se eu não ouvisse não seria um cara legal, me rendi e baixei e coloquei no meu iPod. Adaptei no carro e desde então uma coisa linda aconteceu. Por isso que eu separei esse e-mail. Deixei de ser aquele personagem do Pateta, o motorista louco. Era do Donald, eu acho. Fama que adquiri no escritório. Pra ser um motorista feliz, paciente e bem-humorado. Agora, além de não correr tanto, faço questão de esperar o sinal amarelo, de dar passagem ao motorista fominha e, pasmem, de frear para um pedestre passar. Sim, estou tendo prazer e qualidade de vida no trânsito, graças a vocês, nerds. Como que eu parar no sinal e ver ao lado motoristas curiosos com minhas crises de riso? Parabéns, um ótimo trabalho, todos da agência Comunicato. Tchim! São nerds e fãs de vocês. Muito bom, eu fico muito feliz. Jovem Nerd é qualidade de vida. Qualidade de vida, é verdade. Boa, boa. Anunciante, por favor. Rafael Guedes, 21 anos, Belo Horizonte. E eu vou adotar um cachorro e chamá-lo de Punch. Ah, antes de falar esse e-mail, a gente tendo que ler os e-mails rápidos, mas a gente recebeu muitos e-mails sobre o Nerdcast do Rock. Eu fiquei impressionado de como foi bem recebido. Achava que os nerds iam, whatever, sabe? Rock, nunca vi e tal. Não, adoram muitos e-mails, falando que foi um Nerdcast muito legal, que fez justiça ao personagem. Temos vários boxes no Submarino. É verdade, muito bom. Mais uma vez, vocês fizeram um trabalho digno de aplausos no Nerdcast. Eu vi o filme recentemente, gostei, e após ouvir o Nerdcast, gostei mais ainda. Eu só tinha visto os filmes Rock 3 e 4 no cinema em casa, com o Mr. T dublado em vozinha fina. E realmente me deu vontade de ver os dois primeiros. Me empolguei com a história por trás do filme, desde o 1, da vida do Stallone e das lições que o cara passa. O personagem é muito bem trabalhado mesmo, inclusive nos aspectos da humildade de pessoas simples, como a cena no filme 6 do Bill of Rights e The Jamaica European. Yeah. Ah, vale deixar marcado a onomatopeia da Lotone do impacto dos socos nas lupas, nas lutas. Sugestão de Nerdcast, já fizeram um sobre o Senhor dos Anéis ou Tolkien como um todo? Ou a sessão nostalgia de brincadeira de rua, tipo esconde-esconde, pique-pega-rapa, rouba-bandeira, polícia e ladrão, ou os mais raros como Gato Mia, estrear novo Toco que eu não conheço. Excelente sugestão. Ó, o Tolkien tá já programado para este ano, vamos fazer vários, né, porque não dá pra fazer um só. E... Não, o Tolkien a gente só não fez porque nós temos medo. Ah, né? A gente tem medo porque quando você lida com coisas de muitos fãs, né, cara, é um terror. Mas a gente vai fazer, esse foi muito boa sugestão, essa dos brincadeiras de criança. Esse é um Nerdcast típico pra senhora Jovem Nerd e pra portuguesa, né, participar. É verdade. Muito bem, vamos direto para o Carnaval, a Festa do Povo. Muito bom. Carnaval, a festa mundana do povo. Alguém sabe o que significa carnaval? Não seria carneia? Carneia? Esparta não faz guerra durante a carneia. Não, mas diz que carnaval é do latim carro navalis. Seria a etimologia, que seria o carro naval, sei lá por quê. Mas tem, olha, a festa do carnaval tem origens diversas, tempo de Roma, bacanais, homenagem a deusa Íris, deus Osíris no Egito Antigo. Então, não mudou muito, né? Não mudou. Peraí. Tempos de Roma e homenagens a deuses Íris e Osíris, é isso mesmo? Não, isso é Roma. É isso. Desculpe, mesmo. Desculpe, Roma, vírgula, e aí eu estava falando de outro assunto, né? Aí, não, aí passa de 3 mil anos antes, desculpa. Olha só, Egito existia no tempo de Roma também, caso você... Sim, existia. Ela existe até hoje, inclusive. Pois é. Ah, Roma também, né? Bom, o papo de bêbado já começou. Mas atenção, carnaval. O carnaval acontece antes da quaresma, é, correto? Exatamente. Essa que é a parada mais popular, que é a festa que né, quando ele entrou nas estribeiras do cristianismo, começava uma festa no dia de Reis, que acabava na quarta-feira de cinzas, que é as vésperas da quaresma. Peraí, eu vou explicar, vou ler aqui pra você. Vou ler o texto que eu achei. A Igreja Católica não tem uma data exata da ressurreição de Cristo. O carnaval tem a ver com a ressurreição. Mas tem acertado que ele aconteceu no primeiro domingo de lua cheia, depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Com esse tipo de informação é calculada a data da Páscoa de cada ano. Por consequência, sexta-feira santa, quinta-feira de paixão e o sábado de aleluia. E a partir dele que se deve contar 40 dias para trás, período chamado de quaresma. O resultado da conta é a quarta-feira de cinzas. Carnaval antes disso. Eu tô aqui esperando essa galera. Mas de qualquer jeito, quem que sacramentou, que fez o carnaval a festa? Que povo que fez o carnaval a festa que ela é? Não tem, cara. Como eu disse não aqui, tem. Eles dizem que tem várias origens, vários povos diferentes, mas de qualquer forma o negócio foi se concentrando depois do cristianismo, antes da quaresma. Que é quando... Os carnavais mais famosos são o do Rio de Janeiro. Pois é. De Veneza. O de Veneza. Que é aquele... Não, peraí. A mulherada põe os peitos de fora. Não, esse não é de Veneza. New Orleans. Pitaço de fora da casa. Que é a festa de Häagen-Dazs, né? É, Häagen-Dazs, tu cara. Puta merda. É o grande desfile de Häagen-Dazs. É peito e sorvete da festa inteira. Mais grande, uma bolada. O carnaval não é coisa... Como todas as coisas populares no Brasil, não são de origem do país, né? Não são sérios. E ele veio lá de fora, realmente o carnaval de Veneza é um dos mais antigos. Aliás, todos os filmes estrangeiros sobre o Brasil, o carnaval do Rio é de Veneza, né? Sempre aquelas máscaras e pessoas pulando na rua e tal. Whatever. Vamos pular. Toque aquela musiquinha pra mudar de assunto. Pô, a pipa do vovô não sabe mais. Não sabe mais. As melhores marchinhas são as do Silvio Santos, né? Exato. Que isso, cara? Roubaram minha cueca. Não conhece o nome da cuequinha? Não. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu mato. Eu sou clássico. Das antigas, pegar ela perua, cabeleira do Zezé. Talco no salão. Cara, mas eu vou te dizer que essas são tão antigas quanto se não forem mais, hein, JP? Todo ano quando tem carnaval, sempre tem um desgraçado que acha o último CD de marchinhas, com mais 35 marchinhas que ninguém conhecia. É a última nova musiquinha da Martini Vaba. Cara, tem umas excelentes. Excelente. Carnaval da Bahia, alguém tem história de Carnaval da Bahia aqui também? Eu fui uma vez a Recife, conta, serve? Não, eu fui a Porto, eu passei um carnaval em Porto Seguro. E então, aí? Pô, mas é assim, já vamos de cara pra estrela? Boga. Do... Vamos ver. Ah, carnaval é assim, cara, não tem muita conversa não, cai de cara logo. Quando tu vê, já acabou, meu filho. É. 97. Ó, Daniela Mercury. 10 anos. Fui pra Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Foi uma viagem dos infernos, cara, que levou 24 horas. Ah, que Deus. Do momento que a gente saiu ao momento que a gente chegou na pousada em Arraial da Ajuda. Só 24? A gente saiu do Mengão ali na Lagoa e 24 horas depois a gente chegou na pousada. Aconteceu de tudo no caminho. Você tinha que pegar uma balsa aí de Porto Seguro pra Raul da Ajuda. Uhum. A gente tava numa fila da balsa gigantesca. Uhum. E aí veio uma menina no meu vidro. Falou, vem cá, a gente pode passar a balsa no carro de vocês pra não pagar o... Sei lá, R$2, pra pagar atravessar a pega. Eu achei que eram duas meninas que estavam ali no vidro, né? Eu falei, ah, tudo bem, nós éramos três dentro do carro. Eu falei, entra aí, né? Aí abri a porta, cara, quando abre a porta, cara, entraram seis mulheres dentro do carro, cara. Deus do céu. Foi um absurdo. Só, eu tava na frente, só no meu colo tinham duas, cara. Meu Deus! Passamos a balsa, aí a gente carregou essas mulheres ainda pra pousada que a gente tava. Ah, que ótimo. Abri a porta, tinha um amigo meu dormindo, cara, ele tem com seis mulheres dentro do carro, quatro, cara, não entendeu absolutamente nada, né? A gente tava tinha morrido, acordando no paraíso, alguma coisa assim. Beleza, foi legal. Aí no dia seguinte... Como assim, beleza, foi legal? Beleza, pô, ficamos ali. Pulou uma parte aí, cara. Rolou uma pegaçãozinha maneira ali e tal, não sei o que, fomos pra guerra no dia seguinte, né? O dono da pousada era um italiano, cara, que só podia ser fugido da máfia, alguma coisa. Uhum. Mas o cara não tinha um dedo mindinho. Uhum. Tinha sido separado. E a coisa? A gente chamava o cara de Dom Giovanni, porque na época ele tinha uma parada na Transamérica, não sei se vocês lembram, que era Giovanni, apaga! A gente chamava o cara de Dom Giovanni. E pô, no último dia o cara bateu na minha porta, cara. E pô, todo mundo dormindo, né? Eu fingindo que tava dormindo também. Resolvi depois de um tempo atender o cara. Num outro quarto tinha um cara, não tinha pago ainda, cara, a estada dele. Ah. O Dom Giovanni virou pra mim e falou: cara, é Guto! Cara, eu vou matar Guto se Guto não aparece. Calma, Danilo. O cara vai te pagar, cara. Fica tranquilo. Não. Não estressa, né? Mas esse carnaval foi meio que sobrenatural, cara. Mas aí. Caraca, como assim? Cara, que história é essa? Cara, o culto tem que me pagar, tu calma, beleza. É isso? Olha, no dia deve ter sido engraçadão. Todo dia. Você tinha que estar lá. Tiveram duas coisas sobrenaturais. Uma delas é que rolou um blackout em todo o sul da Bahia e norte de Minas, cara. Foi no geral. Meu Deus. Com a exceção do nosso quarto, que tinha isso. Toda vez topou boa parte do Brasil sem luz, o nosso quarto e os chuveiros eram todos elétricos, né, cara? Uhum. Aí todo mundo da pousada queria tomar banho no nosso quarto. Tipo, eu filtrando a mulherada pra tomar banho, claro. Na mão de Deus dependendo. E a outra coisa sobrenatural, cara, foi um dia voltando já, a gente voltava de manhã pro... Eu tô indo, eu e um amigo meu, aí tamo andando assim pela areia. Lá no fundo eu vejo um cara que eu reconheci como um amigo meu. Uhum. Fomos até lá, era um cara meio deitado numa daquelas cadeiras de praia enorme, tu deita, né? O cara mauzão, e a gente, vamos lá, cara, te ajuda pra cá, pra pousada e tal. Ele, não, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Aí esperamos lá com ele um pouquinho, né? Cara, nisso. Isso era quase na beira da água. Uhum. Veio uma canoa. A gente só vendo o cara vindo na canoa, né? Que história é essa, cara? O barqueiro do Rio Styx. Isso é uma história de RPG, cara. O cara embarcou. E o João Paulo vai falar, e vocês fazem o que agora? Joga um dado pra rolar o Perception. Mas aí o cara embicou pra areia, parou a canoa na areia, veio na direção desse meu amigo que tava deitado na esteira, ajoelhou do lado dele, falou qualquer coisa no ouvido do cara, levantou, voltou pro caminho e voltou pra água. Sacanagem. Tô falando, meu Deus, cara. Você tá brincando? Que foi isso? Até hoje eu pergunto pro cara o que ele falou no ouvido dele e o cara não sabe me dizer, cara. O que o cara falou no ouvido dele? Meu Deus, cara. Ele deve ter falado a grande máxima do carnaval, que é conde bêbado não tem dono. Não tem dono, exatamente. Ninguém é de ninguém. Eu tenho uma história sobrenatural também, em São Lourenço, quando eu fui abduzido. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tucano, Azaghal iam lá pra São Lourenço, Minas Gerais, pra zoar o carnaval. Olha que diversão. Nós dois éramos lendas do álcool. As pessoas pagavam pra ver a gente beber. É verdade. Eu estava de dieta nessa época. Exato. Essa parte não podia ser omitida. Tinha dois amigos dele que queriam, porque queriam ver a gente beber. Isso foi quantos anos atrás? 94. Nossa! Não, 95. Nossa, 95. Ok. Eu falei, olha só, tô de dieta, não posso beber fermentados. Então vamos fazer assim. Vamos beber só destilados. Uhum. Em Minas, ou seja, cachaça. Cachaça amarela, sabe qual é? Que curtiu e ficou amarela. Velho Barreiro? Belo Barreiro não, cara, era de um filtro. A cachaça saía de um filtro. Você não bebeu o carnaval inteiro, chegou nesse dia e falou assim: hoje eu vou beber, mas só destilado. E o Mazola virou e falou: duelo de titã! Aí fomos pro bar da esquina. Pedimos a cachaça. A cachaça vinha no copo de geleia de mocotó. Peraí, até fazendo barriguinha em cima, até a boca. A gente pediu, viveu uma cachaça, o cara. De um real ou de 50 centavos? Qual a diferença? Fomos lá de 50 centavos. Que beleza. Bebemos lá a primeira dose, a segunda, a terceira, normal. Lá pela sexta dose, eu já chorava sangue. E aí entra o Tavito no bar. Que Tavito? Quem é essa figura? Ele vira assim, olha pra cara do Azaghal. Irmão, tu é a cara do Tavito! Tu não conhece o Tavito, meu amigo, não sei o quê. O que vocês estão tomando? Cachaça? Pera aí, a gente vai tomar também. Detalhe importante que a gente foi na farmácia antes de começar isso tudo e o engove de São Lourenço já tinha acabado. Uhum. Verdade. Não tinha mais engove, então a gente tava desprotegido. Uhum. Aí o dono do bar chegou, deu aquela alegria toda em torno da cachaça, né? Vamos fazer um campeonato aqui. De cachaça. Vê quem é que toma mais rápido. Não, nessa altura eu já não tinha mais tato, sabe? Eu não sentia mais nada. Ele tentou levantar, só que não conseguiu. Aí o Azaghal chega e fala assim, cara, tô mal, vou vomitar. Uhum. Só que caralho, como eu tava de dieta, eu não tinha comido nada. Que ótimo. Pra levantar, o cara foi... Botamos ele no meio fio. Aí o cara foi vomitar, aí, porra, enfiou o dedo na goela, mas foi o braço inteiro. A gente achou que ia vir o exorcista. Deu aquele cuspidinho, tá ligado? Caia nada. Aí eu falei pros caras, ó, vocês fiquem aí que eu vou levar o Azaghal no hotel. Deixei ele no saguão do hotel, não me lembro de mais nada. Tu deixou ele na porta do hotel. Não, ele deixou no saguão. Era no saguão. Deixou na sala de televisão. Ah, tá. Só que isso, cara. Não, eu já dormi na porta do hotel uma vez também. Mas... que a porta era de puxar e eu fiquei empurrando, sabe? Não consegui abrir, desisti. Me rendi e dormi na porta do hotel. Tá, mas é isso, segue. E aí, cara, que isso da cachaça era 9:30 da noite. Eu deixei o Azaghal lá no hall do hotel. É, esse é o foco da história, agora. E não me lembro de mais nada. Eu só me lembro de eu acordando, andando, uma estrada. Aí eu falei assim, eu acho que já tá na hora de eu virar. Aí fui tentar virar pra direita e tinha um arame farpado. Falei... porra, passei, a minha casa fica pra trás. Uhum. Aí comecei a voltar. Aí comecei a voltar, começou a clarear. Uhum. Eu falei, cara, tá de manhã já. Passado muito. Quando eu olhei uma placa, São Lourenço, 17 quilômetros. A hora me veio uma musiquinha, sabe? Caraca, falei, cara. Que isso, meu irmão? Eu não posso ter andado 17 quilômetros. Já tava quase em Santos. Não, acho que não terminou. Aí pra voltar, não tinha como voltar andando 17 km, né? Ah. Eu vi um monte de feno, assim, na beira da estrada. Palha, assim, sacou? Eu peguei o feno e fiz uma lombada fictícia. Um quebra-mola, acho que é. Quebra-mola. Peraí, tu fez uma lombada de feno. O primeiro carro viu a lombada, pensou que era a lombada mesmo, né? O quebra-mola. Aí freou com tudo. Aí eu cheguei, carona, o cara viu que era de feno o bagulho, mas desceu pra me matar. Era magrelinho na época, fiquei com medo. Uhum. O carro passou me xingando, aí passou o segundo carro, viu que era de feno, saiu me xingando de novo. Aí eu falei, não vai dar certo, abandonei a lombada de feno. Peraí, seu objetivo dois... era conseguir uma carona, isso? Isso, uhum. O carro parasse e me desse carona. Olha isso. Aí continuei andando, andei mais uns 2 quilômetros, aí passou um táxi, pedi carona pro táxi. Uhum. Aí o cara parou, né? Aí, depois comprou. Aí o cara chegou, aí eu falei, pô, me dá uma carona, eu tô sem grana, pá, não sei o que. O cara, beleza, então, sobe aí. Aí eu falei, como é que você veio parar aqui? Eu falei, não sei, acordei, tava andando. Acordei, tava andando. Aí, o cara virou, você usa drogas? Aí, não, cara, foi só cachaça mesmo. Tudo bem, mas sabe que tem gente que pode te ajudar, né, com isso. Aí o cara me deu carona de volta pra São Lourenço, eu voltei, o Azaghal tava no mesmo lugar. Aí o cara me acorda e tá a figura com a mesma roupa da noite anterior, coberto de feno. Que doença, cara. Acho que a gente não vai falar de carnaval em TV ou tal, não sei o quê, porque a gente tá se divertindo com as histórias, né? Então vamos lá. Ainda tem muita história, né, cara? 2003, eu acho. Fomos pra Diamantina, né? Alugamos uma casa lá em Minas, pra lá de Belo Horizonte. Uhum. Nós éramos 6 caras na casa, se bem que 2 deles eram meio que insignificantes, os caras não se misturavam e tal, não sei o quê. Nós éramos 4. Uhum. Uma outra casa tinha o primo do Rodrigo Bizarro. Era um cara gigantesco, assim, dos 2 metros, todo errado, todo bobão, tá, de curva, assim. Uhum. E a gente tinha uma regra na casa, né? Quem chegasse com a... A casa tinha 2 quartos. Num dos quartos ficavam os 2 caras que não se misturavam e o outro, teoricamente, era nosso. Né? Uhum. A gente é regra. Quem chegasse com a mulher primeiro ocupava o quarto e tinha que botar o colchão da galera na sala, entendeu? Uhum. Último dia de carnaval, um dos caras do Galvão foi primeiro pra casa. Uma mulher, até que eu apresentei pra ele, a prima de uma mulher que eu digo primeiro dia, uma mulata. O cara chegou. Mulata é maneira, cara, mulata é maneira. Então ficamos nós 3 lá na praça, que era longe de onde era a casa. Já amanhecendo, eu, meu irmão, o Rodrigo e o Bizarro. O Bizarro, parte integral dessa história. Resolvemos ir embora. Antes de ir embora, o Rodrigo resolve parar no banheiro. Veio uma mulher horrorosa. Horrorosa. Cara, a mulher era a cara da Joyce Pundemir. A mulher chegou e chegou no Bizarro. Uhum. O Bizarro de qualquer jeito, né, cara? Uhum. O Bizarro mandou uma sensacional pra mulher, que não queria dar beijo na boca, ele só queria... Mesmo assim, a mulher topou. Ai, Deus do céu. Aí estamos nós 3 lá e o Bizarro vira pro meu irmão, pergunta se podia levar a mulher lá pra casa que a gente tava. Uhum. Meu irmão falou que tudo bem, podia, claro, então. Isso sai o Rodrigo do banheiro, cara. Uhum. Ele sai do banheiro, olha aquela mulher horrorosa, cara, com o Bizarro. Vira pra mim e fala, quem é essa porra? Aí eu falei, sei lá, apareceu aí, tá pegando o Bizarro. Ele, essa merda não vai pegar meu primo, não. Essa merda, eu não vou deixar meu primo pegar essa mulher, não. Eu falei, ô, rapaz, o teu primo vai levar ela lá pra casa. Eu falei, não vai nele, não vai não, porque eu não vou deixar. Cara, ele começou a xingar a mulher lá na parada. O cara xingar assim, o cara aos berros, a praça inteira olhando pra gente, né, cara? O cara assim, ô sua vaca, você vai dar pro Bizarro, ele é um filho da puta, ele vai te bater. Você é uma j**a gigantesca, ele vai chupar isso aos berros na praça, né? Aí o Bizarro, pô, se mandou com a mulher, né, cara? Uhum. E a gente, pra acalmar o Rodrigo, a gente resolveu levar ele até uma lanchonete pra comer um negócio, dar um tempo, né? Uhum. Ficou transtornado, cara, meu Deus. O cara ficou transtornado, entendeu? Aí fomos comer cheeseburger 7:30 da manhã, né, cara? Uhum. Coisa, pô, trash total. Uma hora depois resolveu voltar pra casa. E indo pra casa, eu digo, porra, eu espero que chegando lá ele não já tenha ido embora. Espero que ele já tenha ido embora. Uhum. Gente, calma, relaxa e tal, não sei o quê, deixa o cara. Já pego ninguém até então, deixa o cara. Chegamos na casa, né? A primeira vista, não tava lá. Um quarto tava os 2 caras dormindo, no outro tava o Galvão ainda com a mulata, né? Aí, nisso, o Rodrigo vira e manda, porra, meu colchão não tá aqui. O Galvão não deve ter botado pra fora, né? Uhum. Mas beleza, começamos a ajeitar ali e eu resolvi ir no banheiro. Quando eu vou abrir a porta do banheiro, a porta do banheiro tava trancada. Eu falei, aí, acho que o Bizarro tá no banheiro com a mulher. Cara, o cara, o bicho, o Rodrigo, cara, primeiro ele ficou pálido. A primeira coisa que ele conseguiu falar foi: o filho da p*** levou meu colchão. E nisso, ele tirou a roupa, ficou peladão. Que isso? É, ficou peladão e falou: essa vaca vai tomar porrada e não vai sair daqui sem pagar o cada um. Aí eu olhei, ó, eu dispenso esse aí, cara. E sempre sentei no sofá, né, cara? O Rodrigo pegou uma vassoura, virou pro meu irmão e falou sério pro meu irmão: você quer bater nela de vassoura? Meu irmão, não, pô, deixa a vassoura pra lá, então, não sei o que. Aí ficaram os dois na porta do banheiro, o Rodrigo pelado com uma camisa na mão. A porta do banheiro abre. Sai o bizarro e a mulher. Durante um momento ficaram os quatro ali sem falar nada. Em silêncio total. Momento de tensão. Até que o Rodrigo deu um berro estridente, assim, um iá, uma porra assim, e deu uma camisada na mulher, cara. Ele rolou a camisa, chutado, mas chicotado. Aí a mulher conseguiu escapar por trás do bizarro pela porta da cozinha, saiu correndo, e ele saiu correndo atrás dela na camisa. O bizarro saiu correndo atrás dos dois. Quando a mulher chegou no portão, o portão tava trancado. Uhum. Cara, a mulher teve um surto, começou a chorar, cara, desesperadamente, o cara batendo nela com a camisa. Deus do céu! O bizarro correu pra pegar a chave. O Rodrigo correu atrás dele pra impedir, né? E ficaram os dois, o pelado, ficaram os dois. Os dois correndo, cara, pela casa, atacando pra pegar a chave. Meu Deus! E o mais engraçado disso foi que o Galvão, que tava no quarto da mulata, achou que o Rodrigo queria bater nele e na mulher que tava com ele, cara. Não. E o cara é desesperado dentro do quarto, cara. Iriripium, aquela área sinistra de Iriripium. O Julian, o um amigo nosso, fala que o carnaval em Iriri é irirado. Iriri, pô. Que ótimo. Iriri, cara, você tem que ir no espírito de se apodrecer total. Mas aí que resolvemos ir pra uma outra cidadezinha. Que era mais ao sul, que tinha uns amigos nossos nessa outra cidadezinha. Chegamos lá, não tinha carnaval de rua, era só de um clube, um baile, né? E pô, tava sold out, né? Que já tinha, não tinha mais ingresso à venda. A gente tinha quem comprou, quem não comprou, e obviamente a gente não tinha comprado, né? Yeah. Já tava um tonto pra ir embora quando um malandro manda: olha só, tem uma entrada pelos fundos. Ai, meu Deus. Pô, pelos fundos, cara, vamos lá ver, né? E contornamos o edifício, cara, era na praia, os fundos da parada eram pra praia. Então a gente veio pela areia da praia, uhum. Tinha umas rochas assim, você tinha que subir as rochas, uhum. E ir pra parede da parada. Uhum. Aí tu tinha que ir estilo, saca? Eu pensei pelo corrimãozinho assim na parede, assim, de lado, uhum. Tá? Até chegar num buraco da parede. Uhum. E entrar no clube pelo buraco da parede. Meu Deus do céu. Entrou um cara. Entrou outro. Entrou um primeiro amigo meu. Entrou o segundo, eu era o terceiro. Na parede, assim, né? Cara, nisso, quando eu já tô perto do buraco, um desses meus amigos pulou do buraco em direção à areia. Fum! Daqui a pouco veio o outro e pulou também. Fum! Corre, corre, corre, corre. Cara, pintou um cara pelo buraco, segurança da parada, cara. Olhou, acendeu um morteiro. Meu Deus! Fum! Ele explodiu na areia assim, né? E eu do lado do cara assim na parede encostada, né, cara? Se o cara virasse a cara assim pra direita, o cara me via, uhum. Assim, pegava e pô, me matava. O cara acendeu um segundo morteiro. Pum! Quando ele tacou um segundo, eu pulei. É grave, né? Ai, meu Deus! Mas eu pulei, cara, eu pulei. Caí no areia e saí correndo, fui de maluco. Acho que eu tinha acabado de morrer no meu caso, mas eu tinha acertado. Meu Deus, cara. Peraí. Mas aí, não aprendendo, voltei a Iriri anos depois. Foi um carnaval em que eu e alguns amigos resolvemos tomar uma cerveja ali no Bar Pipoca, que é do lado da Bunker. Que ótimo. E o Bar Pipoca, se você parar pra pensar, o nome é meio sugestivo, porque fica do lado do Le Boy, né? É. Então o Pipoca é um lugar que você tem que ter um certo bom senso, né? É. Tomar cerveja encostado com a bunda no bar e não com a barriga no balcão. Com a bunda no balcão. É. Mas tudo bem. Aí tamo ali, não sei o quê, parará, pô, isso aqui tá meio ruim. Alguém, um gênio, eu não vou citar nome. Isso aqui tá meio ruim. Tá. Os caras vão pro boteco do lado da Le Boy. E tem esperança que seja bom quando, cara? Carnaval, né? Carnaval. Só se a Rogéria estivesse lá, né, cara? Beleza. Uma das pessoas surge com a ideia genial de vamos para a porta da Help. Meu Deus, cara. Para tudo. Já é um avanço, né? Cara, peraí. É um avanço um pouco considerável, né? Carhelp é o inferninho de Copacabana, né? Onde tudo acontece. Tudo acontece. Quase tudo. Praticamente. Uhum. Bom, aí, beleza, pô, agora vamos voltar. Voltando pela praia de Copacabana. Tá bom. Princesinha do mar. Cara, eu olhei pra cima, parecia parada assim de Fausto Fawcett. Aqueles prédios gigantes com centenas de janelas, mas que você vê que são apartamentos grandes, são aqueles prédios antigões mesmo. Uma janela vermelha. Que ótimo. Um amigo que tava conosco, que tava meio revoltado na vida, tava de moicano, na verdade, olhou festa da luz vermelha. No carnaval. Vamos subir? Vamos subir. Mas qual é o apartamento, não sei o que, peraí, fazer as contas, 12º ali, não sei o que, coluna, deve ser 1203. É o porteiro lá dentro. Pois não? Boa noite, senhor porteiro, guardião dos apartamentos. Estou indo na festa do 1203, ele. 1207, garoto. Exato. Entramos no elevador, aquele elevador gigante, porta pantográfica, fudeu. Cara, chega lá em cima, eu falei, tá bom, gente, já provamos o nosso ponto. Vamos embora. Esse de moicano. Embora o cara, quero beber. Até! Tocou a campainha. Abre a porta, uma menina, realmente tudo vermelho lá dentro. Ela devia ser designer, com aquele óculos de tartaruga, sabe qual é? Aquele quadradinho? Eu sei. Abriu a porta, olhou o cara de cima abaixo e falou, o que tu quer? Aí, tô com o André. André, porra, André me chamou pra festa. Ela, que André, ô garoto? André, não tem André. Aí chega um outro amigo que tava conosco e fala, não, seu burro, não é o André, é o Mário. E o Mário? Aí a mulher, o Mário? É o Mário. Então, peraí, Mário! Aí eu voltei pra dentro do elevador, falei, não, eu quero ir embora, cara. Bora, por favor, quero ir embora. Você, isso... você vai me assustar muito se você falar que pintou o Mário Abate. Aí eu já tô no elevador tocando de forma rítmica, sei lá. 3 vezes por segundo o botão do térreo, né? Vambora, galera, vambora. E chega o Mário. Ah, vale lembrar que a namorada de um dos dos amigos já tinha falado, não, eu não quero mais também ficar aqui, vambora. Já chamamos os dois no elevador, né? Tocando o térreo e ela chamando, vambora, gente, vambora. E o resto, não, vambora, festinha, uhul. Chega o Mário. Imagina o seguinte, um cara mais ou menos assim, da minha altura, mais gordinho, mas... Peraí, cara, as pessoas não te conhecem. Ah, 1,78m, 1,77m, por aí. 1,78m, 1,77m. Só que mais gordinho, assim, aquele gordinho fofinho, rechonchudinho. Que ótimo, cara. O que é isso, cara? Um óculos também de tartaruga, aquele quadradinho, total e completamente careca. Chegou com um poodle na mão. Ah, meu Deus. E falou, oi, eu sou o Mário. Aí eu comecei a apertar mais rápido. Vambora, galera. Aí ele chegou e falou, o que houve? O que houve? O que tá acontecendo? Aí esse amigo meu de moicano, que eu não vou falar o nome, se ele ouvir, ele vai saber que é ele. Falou, não, sabe o que é? Que nós vimos uma festa aqui, não sei o que, luz vermelha, dizia. Ele falou, não tem problema não, pode entrar, vocês são meus convidados. Aí nisso eu já comecei a apertar freneticamente, vambora, pelo amor de Deus, vambora, porra. ouço esse amigo meu de Moicano, um tipão, falando, não, sabe o que é? A gente até quer entrar, mas tem um amigo nosso aqui, ele é meio tímido, ele tá meio cabulado, não sei o que, parará, sei lá, não sei se ele quer entrar ou não. E eu já desesperado, né? Ai, meu Deus, vamos embora, vamos embora. Já agacho, sabe, escorrendo pela parede. Saca pica-pau. Imagina pica-pau. Quando o pica-pau põe a cabeça numa porta, ele não põe a cabeça de forma horizontal. Ele põe a cabeça de forma vertical. Ele põe de forma horizontal, sacou? É fisicamente impossível pôr a cabeça de forma horizontal numa porta pra ver alguma coisa lá dentro. O cara foi botando devagarzinho a cabeça. Você vê a careca aparecendo. A cara toda. Só a cabeça. Eu já agachado no chão. Vambora, pelo amor de Deus. Aí me olhou de cima a baixo, fez beicinho, fez... Bonitinho ele, mas timidinho, né? Puta merda, vou de escada, vou de escada. Aí eu não, vambora, vambora. Aí beleza, consegui pegar esse amigo do Moicano. Fomos embora. Aí estamos na rua voltando pra Help. E ele, puto, acabou com a festa da Baby, meu irmão. Essa festa ia ser o máximo, ia ser um porra lindo, a gente ia lembrar pro resto da vida. Olha só, vou falar só uma parada aqui pra tu, na frente de todo mundo. Eu salvei tua vida. Se tivesse entrado naquela porra, né, dar 5 minutos, a gente ia estar todo mundo em cima de um cavalete com a calça baixada, algemado, mão e tornozelo, com a gag ball na boca e nem... E eu olhando pra tua cara e falando... Aqui pra você, ó. A melhor história do Tucano é a história da machadinha e do vestido de bolinha. Não, bocão, vestido de bolinha e machadinha. Então vamos lá, por favor, cara. Vamos lá. Ilustre o nosso carnaval. Bocão foi assim. No segundo ano que eu fui pra lá, pra São Lourenço, chegamos direto pro banho do pijama. Mulherada de baby doll, aquela... Bloco do pijama. Aquela alegria, folia de carnaval, pá, não sei o quê. O Azaghal olha pro lado, quando olha de novo, eu tô agarrando uma mina. Aí ele chega, eu acabei de agarrar a mina, ele vira assim, tu quer que eu abra o capô do carro? Por quê? Ele beija o radiador, que é a mesma coisa. A mulher tinha mais metal na boca do que ele. Cara, que monstro, cara. Que pariu. Essa era a bocão. Não, mas depois, pelo que dizem, falou que ela ficou mó gata. Peguei quando era um bagulho. Aí depois tava no parque, tava sentado na sequência, eu, Azaghal, Mazola e Cabelinho. Aí beleza, de repente, tem vindo uma mina com uma cara de safada, mó gostosa. Ficou todo mundo olhando com cara de coiote, sacou? Aí ela passou assim por mim e me deu um sorrisinho. Aí todo mundo, demorou, pega lá. Aí eu cheguei e chamei, ô minha filha, vem aqui. Ela volta assim, mas assim, um sorrisinho que não mostrava os dentes, entendeu? Quando ela voltou, ela chegou assim, deu um sorriso. Cara, o apelido dela era Machadinha. Os dentes dela não existiam. Existia um mentex, um pedaço de madeira, dois clips. É tudo, menos dente, cara. Aí eu cheguei e falei assim, ó, não, eu queria te apresentar aqui meu amigo Dave. Aí a menina, oi, tudo bem? E eu saí correndo. Aí o Dave virou assim e falou, não, esse aqui é meu amigo Mazola. Aí saiu correndo. O Mazola virou assim, virou pro Cabelinho, falou, não, esse aqui é meu amigo Cabelinho. Saiu correndo, o Cabelinho virou, não tinha ninguém. Ele, caralho, saiu correndo também. Vou te falar, quarta-feira de cinza tava todo mundo procurando machadinha. Baile no Country Club de São Lourenço. Depois de pegar várias barangas, né? A gente estabeleceu que deveria haver um conselho. O que é um conselho? A gente aponta a mulher e fala: vale? Se todos falassem, se fosse unânime, aí a gente pegava. Se não, não passou no conselho, então não pode nem chegar perto. Aí beleza. Tô eu embriagado de Cuba Libre, tiro assim, ô, Azaghal, aquela de bolinha, passa no conselho? Pô, eu olhei, cara, era uma mulher irada, sabe? Falou assim, puta que pariu! Finalmente! Pega, pelo amor de Deus! Meu garoto! Leite, muito boa! Daqui a pouco eu escuto as pessoas gritando... Separa! Separa que é briga! Eu olho, o Tucano tá agarrado com uma gordona, cara. Que realmente estava de vestido de bolinha. O recreador do hotel foi lá salvar ele, cara. Assim, Tucano, teu pai tá te chamando no hotel. Você tem que dormir cedo hoje. Também em 97 eu fui a Recife. 97 foi um ano cabalístico, pelo jeito. É verdade. Aí, em outubro, veja bem, outubro de 96, eu e um amigo meu, a Gorda, fomos convidados a ir a Recife. Beleza. Tirei pra Gorda e falei, Gorda, vamos comprar passagem de ônibus. A Gorda, carioca malandro. Ah, passagem de ônibus, comprar agora em outubro? Meu cocô? Maluco? Beleza. Uhum. Novembro, Gorda, passagem de ônibus. Maluco, porra! Só em fevereiro! Tá bom, depois não diz que eu não avisei. Dezembro, Gorda, passagem. Não, torrei meu 13º todo. Beleza. Janeiro, iníciozinho de janeiro, não quis ir. Chegou. Faltava o quê? Uns 4 dias pro carnaval. Eu já tinha me distraído, né? Uhum. Não vamos mais viajar. Uhum. Aí a Gorda vira pra mim e fala, vamos comprar passagem? Abriu um sorriso de orelha a orelha. Falei, vamos? Mas é claro, agora. Da Mangaratiba, né? Cara, eu não lembro qual era a companhia aérea. A companhia aérea, ótimo. A companhia de Buzum, tá? Uhum. Eu sei o seguinte, 17 companhias aéreas, porra, companhias rodoviárias... Iam pra Recife, 17. Ah, que ótimo. Só tinha passagem em duas. Uhum. Imagina, sendo pai. Sendo que uma só tinha uma vaga e a outra tinha duas. Falou, bom, é nessa, não tem nem o que discutir. Exato. Isso é claro, depois de andar 2 horas e meia, discutindo, batendo boca, pedindo pelo amor de Deus, que primeiro você briga, né, com o cara. É claro. Como é que tu não tem passagem, porra, eu quero ir. Já no final você tá pedindo, mas, por favor, me dê uma passagem, eu só quero ir. E eu do lado sorrindo, impassível, achando tudo ótimo, suando que nem um porco na rodoviária Novo Rio. E ele sem entender, né? Porra, tu tá gostando do quê? Não, eu tô me lembrando de outubro do ano passado, quando você disse que não precisava comprar a passagem. Uhum. Mas tudo bem, aí conseguimos comprar, beleza. Corta pro dia da viagem. Você já jogou um pedaço de chocolate no formigueiro e ficou olhando? Cara, igual. Quando a gente chegou na plataforma, qual é o ônibus? Aquele ali. Peraí, qual é o ônibus? Aquele ali. Aquele ônibus com 5 mil pessoas em volta. É. Peraí. Só tem 47 lugares. Por que tem 5 mil pessoas em volta? Porque fulaninho, o indivíduo A, vai viajar, certo? Uhum. Só que pro indivíduo A viajar, a família inteira, composta de 18 pessoas, tem que levar o desgraçado na rodoviária. Uhum. Claro. Aí o indivíduo A entrou no ônibus, certo? Certo. Beleza. E os 18 estão fazendo o que lá fora? Estão passando o colchonete, estão passando as toalhas, as roupas. Mil porras, cara. Ônibus de retirante. Uhum. Eu olhei pra minha amiga Gorda e falei, que beleza, hein, seu filho da puta. não começa a reclamar. Eu falei, não. Eu reclamar agora? Tudo me diverte. Entrei no ônibus. Saca Corino? Corino? Corino. Corino, aquele couro de plástico que é uma bosta. Que no inverno esfria e no calor esquenta. Uhum. O ônibus era todo forrado de corino. Que beleza. Quando eu sentei na cadeira, que eu grudei, eu olhei pra cadeira e falei, ah, mas... essa é uma longa viagem. Essa porra desse ônibus é um catacorno. Daquele que você vai ali pra Teresópolis, sabe? Que você vai ficar 40 minutos com a perna dobrada e vai doer um pouquinho. A gente tá indo pra Recife nessa merda. O ônibus é todo recoberto de corino, não tem ar-condicionado. Uhum. Boa escolha, garoto. Muito bom. Uhum. Para de reclamar. Eu falei, não, eu vou reclamar não. Sabe o que eu vou parar de reclamar? Porque eles estão batendo aqui na minha janela e olha só, me passaram um pneu de moto, malandro. Tá dentro do ônibus. Mas não, depois eu reclamo. Aí começa a pegar pneu de moto. Barrar. Colchonete. E ele olhando aquela fala, que merda é essa? Eu falei, calma, eu não tô reclamando. A minha vida começou, a gente nem saiu ainda na rodoviária, pô. Achando tudo ótimo. Mano, do caralho essa porra. Vale lembrar, A viagem tinha duração prevista de 28 horas. Ah, bonito, é. Aí, beleza, tudo bem, comecei. Já saímos com 40 minutos de atraso. Aí, beleza, começa a andar, não sei o quê. A gorda, dotada de uma capacidade, assim, fenomenal de cálculo. Pegamos uma maldita viagem, a qual passaríamos 2 dias no ônibus e 1 noite no ônibus. Pegando lá na quarta-feira de cinza. Beleza, vamos lá, vambora, tudo é lindo. Aí estamos andando, sei o quê, parará. Aí quando o ônibus começou a andar, primeiro tem aquele engarrafamento pra sair do Rio, aquele calor filha da puta, já achando tudo ótimo, mas tudo bem. Pegamos a estrada. Aí começou a acalmar, comecei a olhar em volta, né? Cara, parecia um zoológico, tinha de tudo um pouco. Mas vamos nos focar nas pessoas que estavam ao meu lado. Eu apelidosamente apelidei de São Francisco. Apelidosamente carinhei. De São Francisco. São Francisco? São Francisco. São Francisco devia pesar aproximadamente 10 arrobas. A senhora São Francisco devia pesar umas 8. Uhum. É. Achei um casal, sabe, no mínimo bizarro. Não pelo tamanho, porque os desgraçados eram enormes, eram muito altos e muito gordos. Não, mas eu achei bonito o São Francisco com aquele corpanzinho, com o shortinho da Adidas. Aquele que papai usava, aquele cortadinho do lado, sacou? Apertadinho, cana longa. Sem camisa. Eu falei, que beleza, eu sei uma câmera pra tirar a foto. Uhum. Esse mastodonte. Esse shortinho. Vamos embora. Aí, vamos andar. Ah, tudo bem. Aí, passou a primeira noite, normal. Normal, primeira noite, beleza. Frio, filha da puta. Ninguém levou cobertor, porque, pô, não, calor desgraçado, né? Uhum. Todo mundo encolhidinho, assim. Parecia uma porrada de refugiado, sacou? Ai, caralho, que frio, meu Deus, que frio, que frio. Beleza, 6 horas sol, 7 horas sol, 8 horas sol, 9 horas sol. Irmão, quando deu 11 horas da noite, eu falei, chega, eu não aguento mais essa merda. Onde é que desliga o sol? Porque não dá. Eu não aguento mais, eu tô suando em bicas nessa merda desse ônibus. Aí vira a gorda e fala, tá fedendo, né? Calma, querido, é só o começo. Calma, que eu não vou tomar banho em parada de ônibus, de caminhoneiro. E não tem chuveiro nesse ônibus, aguenta aí que é só o começo. Aí, beleza, tamo lá, começou aquele horário do almoço, aquele negócio, aí começa a surgir do nada, Deus sabe de onde, saquinho de isoporitos, saquinho de confete, qualquer merda que seja base. Isoporitos, de... né, cara, é o pior salgado do mundo, cara. Qualquer cara porra, pega isopor, base... bota num saco e te vende aquela merda. Com anilina, né, com anilina, tu caga amarelo 2 dias. É, exatamente. Beleza. Aí começou, né, aquela porra, milhões de isoporitos, aquele cheiro de isopor no ar. Eu falei, que evento. Falei, legal, vamos ver que porra é essa, né? Mulher, é hora, legal. O que será que ele quer dizer com isso? Um cara abriu o tapué, que devia ter quase um palmo de altura, só tinha 3 coisas no tapué. Uhum. 3 coisas no tapué de 9 litros. Arroz, farofa... e pedaços de frango. Ah, claro. E um garfo. Eu falei, porra, um garfo. Filha da puta, vai comer com a mão? E você sabe que, né, a sociedade machista que nós vivemos, seu Francisco pegava o garfo, pegava o arroz, botava na boca, pegava a farofa, botava na boca, pegava um pedaço de carne, com a mesma mão que ele segurava o garfo. É, claro. Botava, mordia, não sei o que, aquela mão engordurada, pegava o garfo, aquela beleza. Quando ele se satisfez... O que ele fez? Passou pra mulher a parada, mano. É um leão. Primeiro eu. E beleza, acabaram de comer e eu já pensando, cara, não tô acreditando, eu não tenho a câmera pra tirar foto disso. Tinha banheiro esse ônibus, não? Tinha. Eu tentei uma vez. Tentei uma vez, me arrependi amargamente. Quando eu abri o outro, quando eu abri a porta... Banheiro, né? É, quando eu abri a porta, ardia o olho, mano. Falei, não vou essa porra, né? Fechei. Eu, cacete, não tô acreditando nisso, né? Já tinha cutucado a gorda também tava maravilhada. Ah, uma coisa linda, digna de zoológico. Uhum. Mas sobraram ossinhos, né? De coxinha, não sei o quê. O que tu acha que o seu Francisco fazia com os ossinhos? O que que ele fazia? Jogava debaixo do banco, ó. Falei, é... Aí, quando acabou aquele evento, eu olhei pra gorda e falei, tá vendo? Falei outubro, mas tudo bem, vambora. Minha viagem, pô, calor louco, eu não me aguentava mais. Eu não aguentava mais. Não estava me aguentando, imagino o resto do ano. Eu só não fiquei muito mais triste porque eu não era o pior do ano. Seu Francisco estava ali para me fazer a companhia. Aí numa das paradas, isso foi o melhor, cara, foi o melhor. Paramos, seu Francisco, lépido e fagueiro, levanta, pisou nos ossinhos, o cara, isso já é 3/4 da viagem, né? Levanta e fala, moleque, vou tomar um banho. Porra, que legal, né? Que e a toalha do seu Francisco? Seu Francisco me sai da porcaria do ônibus com uma escova de dente na boca e uma toalha de rosto no ombro. Eu tomo banho e falei, ah, que beleza essa porra, tô adorando essa viagem. Aí você viu o seu Francisco tomar banho? Não, eu fiquei esperando, né? O nego foi tomar banho, caralho, isso aqui. E vale lembrar o seguinte, toda parada de ônibus, eu descia e comia um salgadinho. Eu entrava e falava, amigo, o que que tem aí de ontem? Isso. Não, amigo, eu quero saber o que tem de ontem. Não me diz o que tem de hoje, eu quero o que tem de ontem. Eu quero peidar muito, eu quero passar mal, eu quero vomitar no meu colega de viagem. Uhum. E sempre comia. Tá bom. Aí desci, não tinha salgadinho. Falei, pô, que parada broxa, não sei o que, eu vou voltar. Voltei pra da parada, né? Não tinha nada pra comer pro ônibus. Por que que eu voltei rápido? Porque eu cheguei a ser conhecido no ônibus durante um breve período de tempo, do qual eu não me orgulho, como o garoto que come carne crua. Por quê? Por que isso? Na terceira ou quarta parada em Minas, no cu da madrugada, né, eu desci, não tinha porra nenhuma pra comer na parada, mas tinha um moço vendendo churrasquinho de gato. Sim, sim. E vale lembrar que eu também aprendi isso nessa viagem. Nas próximas viagens, vocês observem isso. Parada de ônibus nunca tem gato. Cara, eu juro por Deus que eu não quero mais parar em parada de ônibus, cara. É, pois é. Aí, beleza. Amigo, onde é que tá esse churrasco? Ah, tá. R$1, um leleco de R$1. Então tá bom, me dá um aí. O cara, com toda a calma do mundo, pega um churrasquinho daquela pilha, que devia ter uns 5 gatos mortos ali, e põe pra esquentar. Falei, amigo, você tá de sacanagem. Essa porra, o ônibus vai embora. Eu vou ficar aqui no meio do nada, porra. Não, que isso, se aveste não, não sei o que, aquela porra. Se aveste em Minas? Se aveste em Minas. Tá bom. Aí foi, esquentando, não sei o que. Vi que aquele negócio aí demorava, falei, tá bom, amigo, então me dá outro. Eu falei, me dá outro? O ônibus tal qual, uma barca fez. Toda bordo! Caralho, que merda, me dá essa porra, tô com fome, não sei o que. Não, não pode, tá cru. Tá cru nada, me dá esse negócio e vazei. Primeiro eu já tinha comido. Quando eu. Tava escuro, parecia realmente que tava meio cru, mas tudo bem. Quando eu tô subindo no ônibus, tá tudo aceso, ouvi uma garotinha gritando, ai que nojo! Meu irmão, o churrasquinho estava cru e sangrando. Meu Deus, cara. E a fome louca, eu falei, ah, que nada, só um sanguinho. Beleza. Vampirizou o churrasquinho, ligado. Aí, vamos voltar pro seu Francisco. Seu Francisco. Tô lá, voltei, tô sentado lá esperando, né, todo mundo voltar, não sei o que, parará. Aí tem aquela contagem de escola, né? Yeah. Fulano, ai! Ciclano, ai! Aí lá pelo quinto o cara já desistiu, ah, foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Sei. E vambora. Uhum. Eu olhei pro lado, a mulher de seu Francisco dormia. E não tinha seu Francisco do lado. Falei, isso vai ser bom. Tem potencial. Aí cutuquei a gorda que tava dormindo. Gorda, gorda, olha. O que é? Tu tá vendo seu Francisco? Não. Aí o ônibus liga. Caralho, meu irmão, seu Francisco. Rodou. Fica quieto. Não, tu não fez isso, cara. Que quando eu olho pra fora, está o seu Francisco saindo. Saindo do ônibus, do banheirinho, todo feliz, fagueiro, com o mesmo short. Ah, né? Claro. E o fagueiro, pá, bá, bá, bá, bá, bá, bá, e o ônibus andando, né? Ele não sabia qual era o ônibus dele. Olhou, viu um ônibus andando e falou, ah, não é o meu. Foi tranquilo. Cara, eu juro, eu botei metade do corpo pra fora e fiz tchau. E o ônibus foi embora. Que isso? E juro. Deixou São Francisco. No cu da madrugada sozinho. Short, no meio da Bahia. Vambora. Aí 5 minutos de viagem, 10 minutos de viagem, 15 minutos de viagem, a gorda. Pô, isso vai dar merda. Tomara. Fica quieto. 20 minutos de viagem, a mulher acorda. Uhum. Olhou pro lado, olhou pro outro. Uhum. É, que estranho. Vocês viram meu marido? Não vi não, tava dormindo. Será que ele tá no banheiro? Tomara. Passou mais de 5 minutos, ela falou, pô, tá passando mal, né? Foi lá, abriu o banheiro. Ninguém. Ah, meu marido ficou pra trás da parada. Aquela gritaria no ônibus, mó cagada. Resumindo, seu Francisco, na outra parada, encontrou com a gente, porque 15 minutos depois tinha um ônibus que chegava. Só que era um ônibus leito, amigo. Ah, não. Um ônibus de primeira classe. Virou contra vocês o feitiço. Porra, seu Francisco chegou felizão, né? Porque quando ele entrou, ele falou, seu Francisco! Aí ele com a mão pra cima, ganhei o dia, andei 3 horas em pé no ônibus leito, adorei essa porra, Arconde, mó barato! Ai, ai. Foda. E no finalzinho da viagem, tinha um coroa que entrou na última parada, uhum. Todo mundo já dormindo, a viagem demorou só 38 horas. Deus, cara. Eu já falando, cara, na boa, eu não vou voltar de ônibus. Uhum. Não vou voltar de ônibus. Eu não vou voltar de ônibus. Eu e o Coroa falando só, sozinhos na viagem. Uhum. Todo mundo dormindo. Uhum. E o Coroa falando, piloto tá correndo, hein? Piloto tá andando com o pé embaixo. Ó a curva. Uma dessa cai. Uma dessa cai. Ó o piloto correndo. E o piloto lá na frente, cala a boca, porra! Ó o piloto correndo. Tá correndo a curva. E eu lá no fundo falando, caralho, meu irmão, nunca mais eu ando de ônibus nessa porra, cara. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Recife. Entrei, peguei o telefone, liguei pro dono da casa que nós estávamos. Uhum. Falei, cara, chegamos, estamos bem, estamos vivos. Uhum. Muito obrigado pelo estadio. Desliguei. Liguei pro Rio e falei, mãe, cheguei. Mas meu filho demorou pra caralho. Deixa eu falar. Você tem duas opções. Ou você manda minhas coisas pra cá, ou compra uma passagem pra eu voltar de avião. Porque de ônibus eu não volto. Não volto. Ou eu vou morar aqui, ou você me manda a passagem de avião. Ai, meu Deus. Ah, meu filho, eu não tenho como. Então manda minhas coisas. De ônibus nunca mais. Ó, desliguei. Mas, bicho, e me conta uma coisa. O carnaval resiste, cara. Hahahaha